O Núcleo de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas apresenta o programa Carta no Ar. Esta é uma parceria com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira e a Rádio Web Maluco Beleza. Ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza, este é o programa Carta no Ar. Eu sou Fernanda Borges e estou aqui para mais um bate-papo sobre saúde pública e as novidades no nosso SUS Campinas. A nossa convidada de hoje é a doutora Valéria Cristina Miola Vendramini. Ela é coordenadora da área de especialidades da Secretaria Municipal de Saúde. E a gente vai conversar sobre a área de especialidades. Ela vai explicar para a gente o que é isso, como é que a gente pode estar utilizando esse serviço do SUS. Olá, Valéria, obrigada pela sua participação e seja bem-vinda em nosso programa. Olá, Fernanda, obrigada a vocês pelo convite. Valéria, vamos aproveitar, começar. Queria que você falasse um pouquinho da área que você trabalha, a área de especialidades, o que é? Vamos esclarecer para os nossos ouvintes. É uma área que tem uma interface muito grande com todas as demais áreas do SUS, com atenção básica, com urgência e emergência, com atenção hospitalar, compreende toda a retaguarda de exames e consultas especializadas. Como, por exemplo, cita um exemplo para a gente. Exemplo de especialidades, cardiologia, oftalmo, urologia. Quando a equipe da atenção básica ou a equipe da urgência emergência, da atenção hospitalar, quando tem a necessidade na linha do cuidado da atenção, aquele paciente, ele encaminha para um dos serviços, seja uma consulta especializada, seja a solicitação de um exame. Isto já faz parte da retaguarda especializada. Então, na verdade, a área de especialidades envolve tudo, porque tem que estar ligado a tudo, é isso? Quando você está prestando um atendimento na atenção básica, um exame laboratorial, um raio-x, um exame de ultrassom, ele já está ligado à retaguarda da área de especialidades. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou hoje no centro de saúde fazer lá passar pelo médico, que eu não estou me sentindo bem. De repente, o médico ele vai me indicar para fazer um exame, alguma outra coisa que não tem ali no centro de saúde. Isso já é da área de especialidades? Sim, esse já está contando com a retaguarda da atenção especializada. Então, quando não tem... Ambulatorial, né? Quando não tem alguma coisa, por exemplo, exame, alguma área específica dentro do centro de saúde, eles vão encaminhar, né, para o profissional da área. Isso, para um outro serviço de retaguarda, seja ele de exames, seja ele de terapia ou consulta. Ok. E, Valéria, você citou já algumas, né, especialidades, mas quantas especialidades a gente tem no nosso SUS Campinas? Em torno de 80, 90 especialidades diferentes. Nossa, é bastante coisa, hein, Valéria? Muita coisa. Cita mais algumas pra gente. Dermatologia, urologia, reumatologia, pneumo, cirurgia pediátrica, alergologia, que é uma novidade, né? Que antes nós tínhamos como referência um serviço que não era da rede pública municipal. Atualmente nós temos também. O que é? Alergologia são para as alergias tanto respiratória quanto cutânea, né? Dermatológica. Nós temos a referência no Complexo Hospitalar Ouro Verde. Que legal, que bacana. E qual que é a sua especialidade, Valéria? Eu sou médica sanitarista. Que bacana. E qual que é o segredo de você coordenar uma área cheia de especialidades, assim? Eu acho que é agregar com todas as demais áreas. Porque, na verdade, a área de especialidades, como eu falei, ela tem uma interface muito grande com as outras áreas da Secretaria do SUS, com outros departamentos. Então, é uma área que tem que agregar e tem que integrar. E com as equipes distritais e as unidades de saúde. E aí, assim, ao mesmo tempo, você tem que também estar bem atenta às demandas, o que está acontecendo na rede. Você tem que estar bem atenta, né, no dia a dia. Como é que você faz isso? É fazendo essa ponte com essas áreas? Isso, é com essa integração. Integração. Que aí você, através dessa proximidade, você identifica qual que é a necessidade, onde você tem os maiores estrangulamentos, você acaba fazendo um diagnóstico, em cima disso, um planejamento. Então, você sabe o que que você precisa ampliar, em quais áreas você precisa estruturar melhor, ou até alterar, pensar em fluxos, estabelecer fluxos de encaminhamento, porque não é só a necessidade de ampliação de oferta. Às vezes você tem uma oferta que você não tem um fluxo que está muito claro para as pessoas. Então você também tem que cuidar disso. E vocês fazem, então, reuniões periódicas para fazer essa avaliação, essa discussão? Nós temos uma Câmara Técnica de Especialidade, é o que eu falei. A coordenação da área não faz nada sozinho. Nós temos uma Câmara Técnica de Especialidades, da qual faz parte apoiadores distritais, coordenadores de serviços de especialidades, dos serviços, tipo o ambulatório do Mário Gatti também faz parte, coordenadores de alguns convênios. Então, através daí é que a gente faz esse diagnóstico situacional. Que legal. E se algum ouvinte quiser saber mais sobre as especialidades, saber quais são ofertadas pelo SUS Campinas, ele pode estar checando isso aonde? Nós temos no site da Secretaria de Saúde, um link para especialidades, onde nós temos todas as informações de protocolo, capacitações que nós realizamos, nós temos o conteúdo e temos um manual de recursos disponíveis, que a gente chama, que é onde nós temos, para onde encaminha, você seleciona a especialidade ou o exame e fala onde tem a oferta e como que agenda. Que legal, que ótimo. Vamos chamar uma pequena pausa, Valéria, e a gente vai ouvir uma música que você mesma indicou e já a gente retorna com o nosso bate-papo. Certo. Paralisa com seu olhar, Mona Lisa, seu quase rir ilumina. Para falar mais sobre a área de especialidades, o programa Carta no Ar dessa semana traz a doutora Valéria Cristina Miola Vendramini. Ela é coordenadora da área de especialidades da Secretaria Municipal de Saúde e a gente está falando sobre especialidades. A doutora Valéria está explicando para a gente como funciona a área de especialidades. E antes do intervalo, ela estava falando sobre o site. Doutora Valéria, como é que funciona, por exemplo, 160? A gente sabe que é o Disque Saúde. Ele também, a gente pode agendar através do Disque Saúde consultas ou não? Não. O Disque Saúde 160, ele também pode dar informação sobre os recursos que nós temos disponíveis na área de especialidades. Então, se o ouvinte, o usuário do SUS, tiver alguma dúvida, quiser informação sobre o que tem de disponível para agendamento através do centro de saúde, que é a porta de entrada para o sistema da área de especialidades, ele pode estar fazendo contato com o 160. Mas no 160 eles trabalham com a confirmação do agendamento de consulta e exame de especialidades. Então ele não agenda, mas ele liga para o usuário para lembrar o usuário do agendamento. Com isso, nós estamos conseguindo reduzir a perda por falta. Então o usuário que antes esquecia da consulta e do exame de especialidade, hoje o 160 liga e fala: olha, você está sabendo de um agendamento, de uma consulta, de um exame? O senhor vai estar indo ou a senhora vai estar indo na consulta, desistiu, aí ele retorna para o centro de saúde aquela vaga para que mande um outro usuário no lugar. Com isso, nós estamos conseguindo otimizar uma perda que antes nós tínhamos em torno de 25%, 30% de perda, nós estamos reduzindo para abaixo de 10%, com uma confirmação do 160. Muito bom isso. E vocês sabem o motivo, assim, por que que era tão grande esse 30%? Acredito que é bem grande, né? O número de pessoas que não ia, deixava de ir na consulta? Olha, os motivos são vários. São vários, desde esquecimento, dificuldade com transporte. Certo. E agora vocês então conseguiram reduzir para menos de 10%, é isso? Menos de 10% com a ligação do 160. Que maravilha. Agora a pessoa também pode tirar alguma dúvida através do 160 e através do 156 também, Valéria, ou não? Do 156 também. Certo. Tá. Vamos dar um exemplo bem prático, Valéria? Por exemplo, se eu quisesse agora, eu estou com um problema na pele, se eu quisesse agora de uma consulta, assim, precisasse de uma consulta de um dermatologista, como que eu poderia fazer? Procurar o centro de saúde próximo da sua residência. O centro de saúde, ele que faz a regulação do acesso para a área de especialidades. Então, a porta de entrada do usuário no SUS é o centro de saúde. E o centro de saúde que fica com as vagas disponíveis no sistema ou é informado do fluxo para agendamento. Se ele não tem ali especificamente a cota através de um sistema de agendamento que nós temos informatizado, ele sabe informar e sabe encaminhar o usuário para dentro do sistema pelo fluxo que tiver, seja para procedimento de alta complexidade, tipo uma tomografia, que é regulado pela Central Municipal de Regulação. Ele consegue fazer o acesso, encaminhar para dentro do sistema. Perfeito. Então, na verdade, o usuário, as pessoas precisam, na verdade, ir até o centro de saúde levando a sua queixa, colocando isso, o que precisa, o que está acontecendo naquele momento para poder ser encaminhada. É isso, Valéria? Isso, de acordo com o fluxo para dentro da área de especialidades. Tá. A gente falou um pouquinho de exames especializados. Assim, eu queria que você citasse mais alguns exames que são realizados pelo nosso SUS. Nós temos, como eu falei inicialmente, né, desde o raio-x, o ultrassom, os exames laboratoriais, a endoscopia, a colonoscopia, a mamografia, os específicos dentro de cada área. Então, dentro da cardiologia, o ecocardio, o teste ergométrico, mapa, Holter, né? As cintilografias, que já são de alta complexidade. Então, nós temos exames desde média complexidade até alta complexidade. Dentro das outras áreas, o otorrino, a espirometria, na pneumo, a eletroneuromiografia, que até há pouco tempo nós também não tínhamos na rede pública no município, né? Nós encaminhávamos para regulação pela Secretaria do Estado, e há uns 3 anos nós temos já na rede pública, na Policlínica 3, e mais recentemente ofertado pelo Ouro Verde. Então, são vários. Como eu falei, são em torno de 50 exames diferentes. Bastante. E, Valéria, e no caso de cirurgias especializadas? Por exemplo, o médico avaliou que precisa, na verdade, aquele usuário precisa passar por uma cirurgia especializada. Como que é feito isso? A gente oferece cirurgias, o SUS Campinas oferece? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a cirurgia. O acesso para a cirurgia, como eu falei, para consulta. Na verdade, é uma primeira avaliação com especialista cirurgião numa consulta. Então, centro de saúde, agenda pelo sistema informatizado, a consulta, seja na área de cirurgia torácica, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia ginecológica. Então, você entra pela consulta especializada, uma primeira avaliação, e aí, se confirmada a indicação, você fica para dentro já do serviço de especialidades. Certo. E qual é o prazo das cirurgias? Demora muito? Depende da cirurgia? Como é que é feita essa marcação? Então, como eu falei, o usuário ele entra através dessa primeira avaliação e aí ele fica dentro do serviço. Varia de cirurgias de especialidade para especialidade, inclusive por tipo de cirurgia. Tem cirurgias que são de alta complexidade. Então, você sabe que só certos serviços que realizam, habilitados pelo Ministério para fazer aquele tipo de cirurgia. Então, é muito variável. Tá. E, Valéria, qual que é a maior demanda da área de especialidades? Atualmente é oftalmo, mas nós temos uma demanda grande, mas também uma oferta grande. Não significa que porque a gente tem uma demanda grande, nós não temos uma oferta também grande. É que a oferta ainda não é suficiente para atender toda a demanda. Mas na cardio nós temos uma demanda grande, né? Cardio, na neuro, na ortopedia, na própria dermatologia, na endócrino. Só que nós também temos uma oferta grande. Ou seja, não tem área que não é procurada. Todas as áreas são... Tem uma procura grande. Tem uma procura grande. Urologia. Então, tem uma procura grande. Certo. E na oftalmo que você citou, vocês conseguem estar identificando qual é a maior queixa do usuário? Hoje, a gente tem uma estimativa. Sim. Do que temos hoje de demanda reprimida, nós estimamos que 70% seja para refração, né? 70% da demanda. Mas hoje, pelo próprio envelhecimento, pelo envelhecimento da população, nós temos tido um número grande de catarata, de glaucoma, então também tem aumentado muito, e das complicações da diabetes, né? Da retinopatia diabética. Também tem aumentado muito. Nossa, catarata é uma coisa assim que, por exemplo, eu vi de perto, Valéria. Meu marido já teve catarata, a família do meu marido quase que toda. Até o meu cachorro tem catarata, então o que que é tá acontecendo assim? Todo mundo tá tendo catarata? É o que eu falei, né? Pelo próprio envelhecimento da população. Então, nós estamos hoje, o que antes a principal causa de cegueira era por conta do glaucoma, hoje nós estamos tendo por conta da catarata, né? Então, catarata e diabetes. Então, olha, eu soube que recentemente vocês tomaram algumas medidas para solucionar essa demanda reprimida da cirurgia de catarata. Como é que você avalia essas medidas que vocês tomaram? Como é que você avalia isso? É o que eu já comentei anteriormente. Nós temos um diagnóstico junto à rede. Tínhamos uma demanda grande e um serviço que está em expansão. O Complexo Hospitalar Ouro Verde, nós estamos estruturando ele para, de fato, assumir cirurgias na área de oftalmo. Hoje, de menor, de média complexidade, mas chegando até a fazer cirurgia de retina. Então, nós estamos estruturando o Ouro Verde hoje e ele está assumindo as cirurgias de catarata. Mas isso para qualquer outra das outras áreas de especialidade que eu falei, exame. Nós temos feito um diagnóstico e, em cima disso, nós ampliamos a oferta através, seja dos serviços próprios, com compra de equipamento, como foi o caso da eletroneuromiografia, seja contratação de RH, que também, no caso da eletroneuro, compramos equipamento, contratamos RH específico, né? Porque tem que ser um neuro, um especialista que realize eletroneuro. Você tem que adequar a área física desse ambulatório, saber se você tem uma área física. E aí, depois, a partir disso, não sendo próprio essa ampliação no serviço próprio, você acaba fazendo parcerias, né? com instituições de ensino, instituições filantrópicas e chegando até a contratação de serviço. O que você está falando, na verdade, assim, é bem mais complexo do que a gente imagina, porque para você aumentar, né, uma oferta, é isso que você está falando. Você precisa ter, além do espaço físico, equipamento, profissionais, capacitados, é toda uma infraestrutura que não é fácil, né, Valéria? Isso, toda uma estruturação. O oftalmo, a gente está pensando, além disso, nós estamos estruturando Ouro Verde, inclusive pensando em equipamentos para fazer retina. Mas a Policlínica 2 também. A Policlínica 2 é um ambulatório próprio. Nós estamos construindo um prédio novo. E no prédio novo já estamos prevendo ampliação de consultórios, ampliação de sala de exames. Então, nós já estamos adquirindo equipamentos através de convênio com o Ministério da Saúde. Através de recurso do Ministério, nós estamos comprando equipamento também para a Policlínica 2, equipamento para montar mais consultórios. Então é todo um planejamento que é de médio a longo prazo, inclusive Entendi. de construção, né? Entendi. Vamos fazer mais uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais sobre a área de especialidades. voltamos para a gente conversar mais sobre a área de especialidades. O programa Carta no Ar dessa semana traz a doutora Valéria Cristina Miola Vendramini, ela que é coordenadora da área de especialidades da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora Valéria, a gente escuta muito esse termo matriciamento. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é o matriciamento e como que ele é feito na nossa rede SUS Campinas. O matriciamento, ele é o encontro entre os especialistas ou as equipes dos ambulatórios de especialidades e os profissionais, a equipe das unidades básicas. Então, é um momento de, a gente fala que é de socialização do saber, você vai discutir casos, você vai fazer um atendimento conjunto, ali agendar alguns pacientes que a unidade tem mais dúvida, a equipe daquela unidade tem mais dúvida. Então, você agenda aquele paciente para aquele horário que está ali com o especialista para atender junto, fazer a discussão daquele caso. E através dessa apropriação de conhecimento, você vai resolver os outros que chegar. Então, o que a gente fala, o matriciamento, ele qualifica o atendimento da atenção básica, porque aí são encaminhamentos que você teria que estar fazendo para o especialista. A partir do momento que você faz essa capacitação, esse apoio matricial, você dá aquela assistência para o usuário ali na unidade básica, sem que precisar que ele se desloque até um ambulatório de especialidades. E é uma troca de saber também entre os próprios profissionais. Isso, entre os próprios profissionais da equipe, porque o que a gente tem incentivado é que não participe só médico, participe a equipe de enfermagem, então enfermeiro, auxiliar, o agente comunitário, que muitas vezes vai na unidade e pode estar identificando algum paciente com aquele problema, então pode saber, olha, esse caso eu tenho que levar para o centro de saúde para discussão, é possível fazer isso, nós temos tal recurso. Então o que a gente incentiva é o envolvimento de toda a equipe, não só do médico, para que a gente tenha uma capacitação do grupo como um todo, né? Uma qualificação desse olhar da unidade. E nós temos, a partir deste ano, nós começamos com o telesaúde, que é uma discussão de caso, na verdade, pela internet. Olha que legal! Como é que funciona? Então, assim, o cardiologista, que nós começamos na Policlínica 3 e no Ouro Verde, no Complexo Hospitalar Ouro Verde, com a cardio. Então, o cardiologista, ele disponibiliza o horário da agenda dele. E aí, naquele momento, ele agenda com o centro de saúde, ele ali no ambulatório de especialidade, o centro de saúde, a equipe do centro de saúde, lá no centro de saúde, acessando pela internet e os dois discutindo o caso. E tem que ter câmera? Como é que é? Porque aí eles vão se ver. Isso. Eles vão se ver ali na internet, é isso? Isso. Então tem a webcam, tem o microfone e eles ali online, com o caso na mão, discutindo com o especialista. Então muitos, nós temos observado que diminuiu muito o encaminhamento, aumentou a resolutividade, porque aí o card fala, olha, pede esse exame e a gente volta a discutir na próxima sessão do Telesaúde, a gente volta a discutir esse caso e me fala do resultado desse exame. Aí dá para você continuar acompanhando aí? Não, esse caso você manda. Então, é uma aproximação, que é aquela coisa de estar se vendo, discutindo o caso, uma coisa muito mais próxima. Certo. Tira aquela coisa do especialista lá longe, a unidade básica, se sentir distante. Nós estamos aproximando e a gente quer expandir para as outras áreas. E como é que é o cronograma agora que vocês, para os próximos semestres, como é que vocês estão pensando nessa ampliação? Então, nós estamos pensando em ampliar para as outras áreas, como eu falei. Nós estamos discutindo a linha do cuidado do diabetes, a linha do cuidado do infarto, né? A linha do cuidado do AVC, o derrame cerebral. Então, nós estamos querendo expandir para a área de endocrinologia, para a área de neurologia e para a área de reumato. Na Policlínica 2, nós estamos pensando em iniciar com a reumatologia e com a endócrino. Que legal! E Valéria, qual é a avaliação da equipe que já está participando do Telesaúde? O que eles falam? Uma avaliação super satisfatória, eles têm uma avaliação super positiva. Diminui o encaminhamento, diminui a demanda reprimida, então aquele paciente que fica ali esperando para agendar com o especialista. Você qualifica essa atenção, então o médico ele se sente mais seguro e menos isolado para dar uma conduta e seguimento para alguns casos. Porque ele está ali com uma equipe, então eles estão discutindo em equipe, né? Isso fortalece, né? Fortalece. Fortalece a assistência daquela unidade. Que maravilha. Tirando o telesaúde, que eu estou entendendo que também é uma forma, isso é uma forma de matriciamento. É uma forma de matriciamento. Tirando o telesaúde, o que mais que vocês fazem na linha do matriciamento? Como que funciona? Nós temos matriciamento na área de ortopedia, na área de pneumopediatria, na área de reabilitação, a equipe de reabilitação de Souzas, então, tem montado algumas equipes e tem ido nas unidades também fazer matriciamento na reabilitação como um todo, né? Entendendo não só a reabilitação física, mas até a reabilitação auditiva, intelectual. Então, também tem tido a oftalmologia, que hoje a gente precisa de um incremento grande na área de fonoaudiologia. Então, também tem tido matriciamento em algumas áreas. E aí são agendadas reuniões que essas equipes participam e se discute esse tema, é isso? Discute a área específica, as principais demandas, as principais dúvidas daquela unidade. Okay. Inclusive, dermatologia, com agendamento também de pacientes, para você estar ali na hora discutindo a lesão. Que bacana, que legal. E Valéria, quais são as prioridades da área de especialidades para esse segundo semestre? Então, como eu estava falando, né, a questão da ampliação do telesaúde, a questão da... nós acabamos de fazer, a gente também faz capacitação teórica, fora o matriciamento, telesaúde e capacitação teórica. Acabamos de capacitar em oftalmologia, urgência, emergência, teste de acuidade visual, 388 profissionais da rede. Nossa, número grande. Então, essa capacitação que estava prevista agora para o segundo semestre, aconteceu agora em setembro. Nós temos grupos de trabalho, vários grupos de trabalho, que como você falou, como que eu identifico a necessidade da rede? Eu falei do diagnóstico, da câmara técnica, só que a partir da câmara técnica, nós temos vários grupos de trabalho andando, não no paralelo, mas inclusive com a participação dos apoiadores. Então, nós temos vários grupos de trabalho, né? Também elaborando protocolos de acesso, guia prático. Então, nós temos grupo de otorrino, grupo de oftalmo, grupo de endócrino. Nós estamos construindo um grupo um protocolo e um guia prático de endócrino. Tudo para a gente, em cima disso, estar capacitando a rede, estar qualificando, dando segurança para essa equipe que está ali na unidade básica, né? E orientando fluxo de acesso para a especialidade. Reumatologia, que nós estamos terminando e prevendo uma capacitação para o primeiro semestre de 2012. E a questão da... nós estamos inaugurando agora, agora no mês de outubro, né? O núcleo diagnóstico. Então, nós vamos dar uma reestruturada. Então, o raio-x, o ultrassom hoje da Policlínica 2, vai estar sendo transferido, remanejado para esse núcleo diagnóstico, que é junto à Policlínica 3, onde funcionava o antigo pronto-socorro infantil do Mário Gatti. Então, vai ficar ali. O posto avançado de coleta, que hoje está no Faria Lima, vai estar sendo transferido para o núcleo diagnóstico. O raio-x, como eu falei, o ultrassom da Policlínica 2, eletroneuromiógrafo, que está na Policlínica 3, também vai estar funcionando junto ao núcleo diagnóstico, ali na Avenida Faria Lima. E isso facilita, então, você... Na verdade, a gente está reorganizando. Então, os exames especializados, a gente está tirando da Policlínica 2, como eu disse, nós estamos construindo um prédio novo, então nós já estamos remanejando e esvaziando o prédio da Campos Salles. Certo. A ideia é ter tudo no mesmo local? Isso, a gente está condensando os exames ali, os exames de especialidades ali. Junto com também vai estar sendo instalada uma esteira para teste ergométrico, o ecocardio, que é um equipamento novo da Policlínica 3. Os dois, tanto a esteira quanto o ecocardio. O que é o ecocardio, Valéria? O ecocardio é um exame de cardio, é tipo um ultrassom do coração. É um exame específico do coração. É um ultrassom específico do coração. E esse equipamento é novo na Policlínica 3. Antes não tinha. Nós vamos estar instalando e vai estar começando a funcionar agora também no núcleo diagnóstico. Ah, que legal. Valéria, se você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Então, eu acho importante tá fortalecendo a orientação de que se o usuário, se o ouvinte precisar de um atendimento, uma lesão de pele, como você falou, tô com uma mancha, alguma coisa, ou um problema do coração, para que ele procure o centro de saúde. O centro de saúde é que vai possibilitar o acesso dele para qualquer que seja o exame, ou a consulta de especialidade, ou a cirurgia de que ele tenha necessidade, né, que a gente faz a regulação através da unidade básica. E mais uma coisa que eu acho importante a gente tá voltando e orientando o usuário. O usuário agendado que não puder comparecer ao à consulta ou ao exame, para que ele avise a unidade, para que a gente possa substituir por um outro paciente que também está precisando daquele agendamento, né, daquele recurso, porque assim a gente vai estar prestando, porque o que visa a área de especialidades? Ela é uma área de retaguarda, como eu falei. A gente quer, então, uma atenção, um atendimento qualificado, resolutivo, e para isso, assim, a gente tem um recurso que a gente precisa usar de forma racional e otimizada. Então, o que a gente visa é, de fato, atender o usuário na necessidade dele e otimizar esse recurso. Ou seja, né, Valéria, porque assim, imprevistos acontecem. A pessoa agendou, não, de repente teve um imprevisto, não pode ir, não custa nada avisar, porque aí ela vai estar beneficiando uma outra pessoa que vai estar usando aquele espaço que ela deixou em branco, certo? É isso? Isso, que também vai estar precisando daquele recurso e para o qual a gente está com uma equipe preparada para receber esse paciente e muitas vezes não vai e a gente fica com esse recurso não otimizado, esse recurso desperdiçado. Ótimo, é isso então. Muito obrigada, doutora Valéria, pela sua participação aqui no nosso programa Carta no Ar. Imagina, obrigada a vocês. Queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa e com a participação da doutora Valéria Cristina Miola Vendramini, ela que é coordenadora da área de especialidades da Secretaria Municipal de Saúde e trouxe muitos esclarecimentos sobre a área de especialidades. Você ouviu o programa Carta no Ar. Neste programa a gente ouve música e fala sobre saúde pública. A apresentação é comigo, Fernanda Borges. Muita saúde a todos e até o próximo Carta no Ar. A plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you're worth, make 'em go as you shoot across the sky. Heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite.